A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. O episódio de hoje do Agente 86 provavelmente será mais um daqueles bem vexatórios ali, que nos enchem de rubor no rosto. É o que as pessoas mais gostam. Pois vamos mais uma vez expor aqui algumas carências nossas, Walter. E em comemoração à edição de número 100, sim, já estamos na edição de número 100 do Agente 86, decidimos por falar nesta data tão querida de um assunto que fez parte da vida de muitos dos ouvintes deste podcast. E isso mostra o quanto achamos vocês bem valorosos hoje, pois eu acho que no passado vocês não tinham tanto valor assim. Com certeza. Porque a gente vai falar de como era viver sem grana naquele período todo, já que a tarefa aqui é rememorar os anos dourados da nossa infância. E o único ouro que eu via era ouro de cigana suja na rua, querendo ler a mão da minha mãe, cara. Bem, a gente teve tempos bicudos lá também na minha casa, como eu já falei aqui umas 100 vezes. Mas o Brasil também vivia pujança econômica naquela época. O Brasil e o mundo, na verdade, né, o Walter? Como que era viver sem grana nos anos 80, Walter? Viver sem grana, eu me lembro realmente dos perrengues da infância, né? De como nos virávamos ali sem ter fantásticos brinquedos que passava na TV. É. A gente tinha que se divertir ali com peões, pipas e outros frutos da pobreza. Mas enfim, a gente se divertia como podia. Me lembrei de uma coisa que era muito frequente. Quando a gente juntava umas 4, 5 moedas, a gente corria pro boteco do Ivo. Comprava uma garrafa de tubaína, às vezes uma mortadela e pães. E a gente ia comer em cima do telhado da casa de um amigo meu. Sabe por quê? Porque tinha uma caixa d'água. Aí você fala, hã? E daí? É porque quando a garrafa da tubaína chegava pela metade, a gente completava com a água da caixa. Que beleza. A esperteza é a arma do pobre, né, cara? É, cara, ficava meio aguadinha, mas tava bom, cara. Ajudava a empurrar a mortadela com pão. Bem, pra quem não sabe, os anos 80, inclusive, até hoje, são chamados de década perdida. Exatamente. Né? Justamente por conta dessas desgraças de estagnação econômica naquele período, não só na minha casa, na do Walter, o país todo, a América Latina toda tinha PIBs bem rastejantes, né? Era, cara, a gente passava um perrengue. A produção industrial era das mais retraídas, os empregos também se mantinham quase que às custas das greves orquestradas pelo Lula, né? Exatamente, o velho barbudo é com o dedo mindinho em riste. Não, isso não, isso nunca aconteceu. Mas enfim, o planeta todo, depois dos anos 90, Pindaíba atingiu inclusive o Japão. Não só nós, mas muitos outros tiveram que sobreviver meio sem grana. Mas esse cenário todo macroeconômico explodia na minha casa, na falta do quê? De amendoim, inclusive, né, cara? Porque eu babava de vontade de comer amendoim. Eu não gostava daquilo. Sério? Gostava de yoyocrem. Inclusive, hoje eu vou comer amendoim que eu achei no supermercado. Agora, maluquices como receber mesada, né, cara? Não rolava em casa também, assim. Meu pai, nossa, cara, mal dava. Porque a grana, o salário era recebido num envelope pardo, não sei se você lembra. É verdade, conta bancária era privilégio de poucos. Poucos, exato. E obviamente que só os nossos pais, né, trabalhavam, e as nossas mães, elas meio que tentavam dar uma reforçada no orçamento ali. Ou ia fazer geladinho, como a gente já falou aqui, algumas mães se metiam a costurar uma coisa aqui, outra colar, ou fazer salgadinho para vender para fora. E uma vez a minha mãe chegou com um monte de peças pra gente montar em casa, que eu não sei que raios eram aquilo. O Alexandre, o ouvinte Edmar Louveira nos contou por e-mail que aos 11 anos de idade ele conheceu de perto as agruras da escravidão. Bem-vindo ao clube, Edmar. Ele fala que a mãe dele descolou pra ele um trabalho na feira. E ele escreveu exatamente assim, abre aspas. Eu acordava às 3 da manhã em um domingo, tomava vento gelado em cima de um caminhão, carregava e descarregava toneladas de laranja, armava barraca, tomava cascudos dos mais velhos e no fim do dia voltava para casa com meu pequeno corpo destruído, sem voz de tanto gritar para promover as frutas, fedendo laranja podre. Isso me rendeu um odiável apelido de espremedor, vejam vocês. E o pior, não recebia um centavo por todo esse esforço. E, aliás, recebia 2 malditas dúzias de laranja. Caramba, como soldo. O pagamento em dinheiro, quem recebia era a mãe dele, Alexandre. Segundo ele, ela ia levar para ele a marmita ao meio-dia e o seu Paulo dava para ela os suados R$20 que deveriam ser do nosso ouvinte Edmar. Edmar para pior. O André Ramos abre aspas a história dele. Com 16 anos eu não tinha muita grana, assim como é hoje aos 34. Mas naquela época, alguém disse para um gerente de banco que era uma boa ideia dar talões de cheque para um adolescente descabeçado. E eu, com aquela... Isso aconteceu comigo, no Banco BCN. Ele fala assim, e eu com aquelas maravilhas substitutas de cédula, agi como um chimpanzé portando uma 765. Torrei em um mês em cheques, o valor que levaria 2 anos para conseguir em dinheiro de verdade. Pobre do meu pai que teve que vender a sua velha CG-125 que o levava para o trabalho pagar o rombo feito pelo Zé Ruela do filho dele. Hoje em dia, um adolescente pode abrir uma conta bancária? Acho que sim, pode. Meu Deus. Ainda acontece. Lembrando a todos os ouvintes para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mande também sugestões, dicas, histórias para esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Esse, Alexandre Moreira, foi episódio número 100. Vejam vocês, para quem começou a ouvir o podcast agora... Tem mais 99 episódios antes desse, contando várias coisas ali dos anos 80 e 90. Vale a pena conferir todos eles. Obviamente que é 100, a gente fez 100 grana, né? É verdade. Bem normal. O Alexandre, a ouvinte Diana Vieira nos contou o seguinte, abre aspas. Vocês se lembram daqueles cofrinhos que os bancos davam para correntistas? Eu me lembro. Caderneta claro. De poupança, aspa. Aspa, exatamente. Eu me lembro. Continuando o e-mail dela. Então... Certa vez ganhei do meu pai um desses cofres do Banco Nacional que patrocinava o Ayrton Senna. Verdade. E toda e qualquer moeda que eu ganhava, pedia, achava ou até eventualmente afanava de alguns trocos da padaria, todas as moedas, sem exceção, eu mandava para dentro da latinha. Meu intuito dessa poupança niquelada era comprar uma cestezinha. Lembra dessa bicicleta? Lembro. Tinha uma cestinha na frente. Isso. Continuando novamente o e-mail dela. Mas vocês se lembram como era a inflação daquela época? Quando consegui terminar de encher o cofre, as moedas não davam para comprar nem um pirulito de pilique. Não era um bom negócio guardar moeda mesmo naqueles cofres, né? Era estúpido. Era, porque... Porque como a gente disse aqui, a inflação por dia chegava a quase 3%. É, no dia. É, uma moeda de 10 cruzados não valia absolutamente nada no final do mês. Exatamente. Então... Só servia para fazer peso de porta, esses cofrinhos. Um amigo meu, ele falou para contar essa história aqui, ele trabalhava comigo, o Diego, e ele morava no interior do Paraná e também vivia nessa pindaíba tal qual a gente. Eu acho que no caso dele era até pior, assim, pelas histórias que ele conta, eram mais terríveis ainda. E ele fala que perto da casa dele tinha uma fábrica de botões, e esse cara tem trauma de botão. Ele falou que ele não conseguia fechar a camisa por trauma de botão, porque os botões, segundo ele, naquela época, eram feitos de ossos. E essa fábrica de botões próxima à casa dele comprava ossos. E ele vendeu a perna dele pra fazer botões. Quase que isso. A mãe dele obrigava ele e o irmão a saírem caçando ossos. Ei, caralho. Moravam no interior, então, sei lá, eles iam perto de alguma casa, tinham matado um porco e pedia a ossada do suíno pra aquela família, numa outra que tinham matado eventualmente uma vaca. E chegou uma hora, começou a rarear, né, essas coisas. E o que aconteceu? Ele começou a procurar cachorro morto, cara. Então ele levava osso de cachorro, né? E a mãe dele, esse osso tá muito fraco. Daí falou, não, é osso de porco que não tava muito gordo e tal. E, obviamente, que os ossos também de cachorro foram rareando. Ele disse que o grande trauma dele é justamente esse. Ele começou a pegar carcaça de cachorro que nem tinha ainda se desfeito, cara. Então ele tinha que levar para um rio, dar uma lavada, tirar aquela coisa toda para conseguir um cascalho. Na verdade, nem era para ele, a mãe dele que conseguia a grana à base disso. Cara, isso me lembrou a história de um tio meu que encontrou uma carcaça de cavalo na beira do rio e pescava e jogava um anzol dentro da carcaça. Vinha peixe, só um cacete. Que pescava pra caramba e chegava em casa e falava, ó, mãe, limpa aí que eu pesquei no Ribeirão.